Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelas mídias sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação espírita de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 16 de janeiro de 2022, uma linda manhã do verão brasileiro. Santa Bárbara amanheceu quente, o céu um pouco nublado, mas bastante quente. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, aqueles que hoje estarão conosco uma hora e meia, e que nós possamos estar em sintonia com o plano espiritual, para, através da inspiração, da intuição, nós passarmos o melhor e podermos difundir essa doutrina que tanto esclarece. Bom dia a todos. É exatamente esse o objetivo do programa, nas palavras do Luiz, né? Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Se aí em Santa Bárbara está sol, aqui está chuva, viu, João? Aqui está chovendo. É isso aí, né, Ana? Então, tá bom. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje, ele tem o nome de Reencarnações. E é um título muito interessante, um dos assuntos mais palpitantes da doutrina espírita, é sobre a reencarnação, a encarnação. E o Kardec, nesse capítulo 11, na Gênesis, um dos capítulos, um dos títulos é Reencarnações, o nome do programa de hoje. E eu, como sempre faço, uma frase, uma introdução, uma pequena introdução sobre a reencarnação. E eu coloco como primeira coisa uma frase de Allan Kardec. Então, abre aspas, uma teoria é boa quando reúne condições de resolver todas as questões que a ela se ligam. Fecha aspas. Essa é a frase de Allan Kardec. E eu assim continuo. Assim é a doutrina espírita. Um compêndio de explicações e teses racionais que abrangem os mais intrincados problemas do ser, do destino e da dor. Uma de suas características mais marcantes é ser o Espiritismo um todo que se harmoniza e se completa, fornecendo uma regularidade de conceitos e de fatos, clareiam o entendimento de quem o estuda. Aquele que discordar do Espiritismo, que apresente uma explicação melhor, mais ampla, mais justa, mais coerente e que satisfaça integralmente a lógica e a razão. A reencarnação emerge como providência divina, consequência necessária para o progresso do Espírito. Muito bem, meus amigos, com essas palavras estamos começando de fato o programa Visão Espírita. E agora começamos já com o primeiro bloco do programa, que é o estudo, os comentários do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, de Emmanuel, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade do Chico. E hoje selecionamos um capítulo, capítulo 65, Não te enganes. E Emmanuel, ele escolhe uma frase de Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, quando ele se pronuncia assim: olhai para as coisas segundo as aparências, se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. E em cima dessa frase, Emmanuel escreve esse texto: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Entretanto, perdura a sombra protetora e educativa da carne. Quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas voltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Na zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços fraternos e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e de defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos, em nosso favor e em favor dos outros, as significativas palavras de Paulo. Abre aspas, se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Fecha aspas. Luiz, que página, Luiz? Chover no molhado, né? Mais um presente do alto. É, a questão da diversidade, ela nos remete, né, a muita reflexão. Em outras lições, o Emmanuel, inclusive uma muito bacana, ele nos coloca o seguinte, que a gente avalie aqueles que pensam diferente de nós, não como opositores, como adversários, mas que a gente avalie as suas obras, que a gente faça uma análise sobre aquilo que eles realizam. Né? Então, quando a gente se debruça sobre o que o outro realiza, nós estamos nos debruçando sobre a realidade. Ora, se aquele elemento se diz ateu, mas as suas obras são boas, são todas aquelas que o Cristo recomenda, nós não podemos censurá-lo, repreendê-lo ou qualquer coisa assim. É, a questão da cabeça do outro, a gente não consegue explicar por que que ele pensa daquela forma. Ele tem suas razões de ser, né? Então, você vê que Emmanuel ele sempre parte para a fraternidade. Mas nós somos vaidosos, né? Nós temos os nossos defeitos, como o outro também tem. Então, nós precisamos cuidar desses nossos defeitos. Que, às vezes, a vaidade nos faz ter a pretensão de sermos os melhores, sermos os corretos, né? Sermos aqueles que atendem aquela recomendação do Cristo. Mas isso não significa que outros não possam atender. Em outra lição ainda, o Emmanuel recomenda que nós nos atenhamos a conviver no círculo de pessoas onde Deus nos colocou. Então, que nós prestemos atenção naqueles que nos cercam e procuremos fazer o melhor nesse ambiente. Nós todos precisamos de referências. E essas referências, quanto melhores forem, melhor para nós, é mais progresso que alcançaremos. E o nosso paradigma terrestre é o Cristo, né? E você veja que o Evangelho nos secunda, nos acompanha. Então, você, juntando a doutrina dos Espíritos com o Evangelho do Cristo, nós só temos que chegar a uma bela conclusão. Nós, espíritas, fomos muito aquinhoados com os elementos do alto para que possamos construir a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento. É isso aí, Geraldo. Palavras muito lúcidas da sua parte, viu, Luiz? A gente fica até feliz, um excelente complemento para esse texto do Emmanuel. Alan, o que, que você tem a dizer sobre Não Te Enganes? É um texto bem que nos leva a bastante reflexão, né? É, eu enquanto você estava lendo, agora o Luiz comentando aqui, eu estava refletindo sobre esse texto aí, né? É, eu gostaria assim de estender um pouco o entendimento desse texto, porque como é um texto dentro de uma doutrina espírita, a gente tem uma tendência a falar assim, eu estou certo e o outro está errado, né? Partindo desse pressuposto, eu sou espírita, eu estou certo, e aquele que não é espírita está errado. Esse é um pensamento equivocado, a gente tem que tirar esse pensamento da nossa mente, porque eu até falo assim que os mais perturbados estão no espiritismo, né? Os menos perturbados estão fora, porque nós precisamos de argumentos mais racionais para aceitarmos as coisas, né? Você vê que tem pessoas muito mais simples que, com um pouquinho de argumento da fé, já satisfaz, né? Então, são pessoas mais simples, não são tão rigorosas no entendimento do cristianismo, elas são mais sensíveis a pouca coisa, a uma fé, talvez, às vezes, até podem ser conduzidas, talvez até podem parecer, de uma certa forma, cegas, porque não raciocinam muito, mas o que, que adianta eu raciocinar e aprender a raciocinar se eu sempre raciocinar sentado nas minhas convicções? Não adianta nada. O pensar é avaliar os diversos pontos de vista, né? Existe na psicanálise existe uma discussão muito interessante em cima da empatia, né? que é a capacidade da gente se colocar no patos do outro, colocar na situação do outro, no lugar do outro. E a gente, na psicanálise, a gente considera isso impossível. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. A gente pode ser que imagine, oh, talvez. Por quê? Porque a gente não teve o mesmo pai. Mesmo entre dois irmãos que tiveram os mesmos pais, numa época que um nasceu e que outro nasceu, o pai e a mãe tinham outras experiências a passar na vida deles que, logicamente, acabavam afetando os filhos daquele momento, daquela forma. E aquele que nasceu numa hora, às vezes nasceu num momento que o casal, o primeiro, por exemplo, o casal estava se estabelecendo ainda, com muita dificuldade financeira e tal, e o primeiro, o pai e a mãe aprendendo a ser pai e mãe, então se dedicaram de uma forma. Quando nasce o segundo, já mais estabelecidos ou coisa parecida, o pai e a mãe de forma diferente, vai criar aquela segunda criança de outra forma, e assim sucessivamente. Então, mesmo entre irmãos, é impossível a gente se colocar no lugar do outro. Porque a gente faz um exercício de se colocar no lugar do outro com o conjunto de pensamentos que eu tenho. Eu não consigo me colocar no lugar do outro com os pensamentos do outro. Então, há uma tendência a eu não respeitar o outro nas suas escolhas. Né? Eu quero que o outro pense como eu penso, do jeito que eu penso, na hora que eu penso, que chegue nas minhas conclusões da maneira que eu quero que ele chegue. E essa é uma grande ilusão. Né? A gente, o máximo que dá para fazer é trabalhar em cima de valorizar as nossas virtudes como uma ferramenta de implantação de amor na Terra e corrigir os nossos defeitos para que a gente não cesse essa missão de praticar o amor. Né? Porque quando a gente deixa o defeito da gente, né, que todos têm, à frente das nossas escolhas e decisões, fica é o egoísmo reinante. Né? É aquele egoísmo que fala assim, eu sou assim, quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim, eu nasci assim, sabe aquela música que tem? Eu nasci assim, eu cresci assim, quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Isso é uma grande de uma burrice, né? A gente tem que olhar fora dessa nossa caixa aí, aborrecida muitas vezes, né? E quando ele fala para a gente não se enganar, não se iludir, é nesse sentido, né? A gente tem que confiar no Cristo, sim, nos valores do Cristo, claro que sim, mas como que esse Cristo me transforma pessoalmente, como ele me afeta, como ele é a ferramenta para a minha transformação, como eu valorizo Cristo através da prática das minhas virtudes, desenvolvendo elas em prol do outro, não só em prol de mim, e como eu controlo os defeitos que, porventura, ainda estão dentro do pacotão que é esse espírito imortal reencarnante. Né? É lógico que Deus está aí por todos nós, né? Por todos nós, mas é necessário que a gente faça essa autocrítica. Né? Não adianta só eu olhar para o outro, o outro é de tal religião, o outro é de tal partido, o outro ele é a favor da vacina, ele é contra a vacina, o outro... E a gente está ficando muito sim, sim, não, não. A gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade na convivência humana, sabe? Se aquele lá não é do meu partido, ele é um... Eu tenho que acabar com ele. Se aquele lá não é da minha religião, eu não posso nem falar com ele. Se aquele lá não gosta do que eu gosto... não pode ser meu amigo. É mentira isso. Isso é um engano que a gente está preso nesse engano. Né? Então, o alerta do não te enganes não é só no sentido das suas escolhas, mas é no sentido de olhar para o outro e também não se enganar pelo outro por, às vezes, uma fala mais dura, por, às vezes, um momento... As pessoas têm muitas dificuldades na vida. Né? Nós estamos num nível evolutivo do ser humano que a vida está aí meio que para nos angustiar. Né? A gente fala assim, ah, tá todo mundo bem, todo mundo voltando a viajar. Vem um vírus novo do Covid e faz todo mundo parar outra vez. Né? Parece que esse aí está dando assim, uma ação fatal menor, né? Mas ele está muito mais disseminado do que o anterior. Né? Todo lugar tem o vírus. Né? Então, a gente tem que entender um pouco assim, né? Peraí, como que é? Como que eu estou vivendo? Por que que isso está acontecendo dessa forma? Como que eu faço para tudo isso na minha volta não me enganar, não me transformar num cara chato, aborrecido, né? Ah, mas eu estava querendo uma viajar semana que vem, e agora? Vem esse Covid e não deixa eu viajar? Não, não deixa. Olha o Geraldo, nasceu o neto dele, o Henrico, e a filha dele, mãe do Henrico, e o genro pegaram Covid no mesmo dia. Aí eles tiveram que ficar isolados, não podia nem apertar aquela fofura lá. Tá lá. Ficou, aí passou uns dias, aí beleza, aí agora eu posso. Isso frustra a gente. Isso deixa a gente assim... fala, nossa, mas o que eu posso fazer? E o Geraldo é médico. E mesmo sendo médico, não tem recurso para resolver isso. Essas coisas estão acontecendo e vão acontecer para nos mostrar que nós não somos perfeitos, nós não somos impassíveis de sofrer as angústias da vida. Mas a maneira que a gente passa pela angústia, que é o que nos vai nos fortalecer. Então, que a gente realmente não se engane, que a gente foque naquilo que é mais importante, que é nos transformarmos em ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. É isso aí, Gerardo. Muito bem. Quando eu li esse capítulo ontem, me veio à cabeça a seguinte imagem. O médico, ele tem o dever de fazer o diagnóstico da patologia e da doença no paciente que ele procura, através de vários recursos da anamnese, dos exames, do exame físico. O Emmanuel, ele faz um diagnóstico de vida, não é só de doença, é um diagnóstico da vida. E eu sempre o vejo como se fosse um professor instruindo alunos teimosos e repetentes. Né? E ele fala, não te enganes. Por que que ele fala isso? Porque o engano deve ser uma atitude frequente entre nós. Constantemente nos enganamos aqui de um jeito, ali de outro jeito, ora mais, ora menos, mas esse deve ser um comportamento mais ou menos comum do ser humano. Então, não te enganes, presta atenção. E aí, ele fala o seguinte, não te enganes acerca da nossa necessidade comum do aperfeiçoamento. Por vezes, eu observo e percebo que algumas pessoas, por terem lido um pouco mais, seja o campo espírita ou o campo médico, começam a se achar que sabe demais e não precisa aprender mais, ou não precisa se transformar mais, ou não precisa avançar mais. Ele já fez o que tinha que fazer. Isso é um grande engano. Não te enganes, você tem que estudar. E mais adiante, já falando sobre reencarnação, o Emmanuel, ele batiza a reencarnação como uma coisa que eu acho que nós poderíamos usar a partir de hoje, quando ele fala, enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne. Quer dizer, a reencarnação é uma sombra protetora e educativa, que não é ruim. Você só está passando por uma prova, porque aquilo, no final das contas, vai lhe fazer muito bem. Então, para a gente não reclamar da vida. Isso é o que é seu, é para você. Você vai ter que viver. E em cima dessa realidade, do que o Alan disse, do que o Luiz disse, o Emmanuel finaliza assim, não troques a realidade pela aparência. Todos nós aqui, infelizmente, né, a gente acaba fazendo julgamentos precipitados, a gente avalia, julga e condena, ou absolve, né? Não julgue pelas aparências, né? E o Emmanuel, quando faz essa advertência, não te perturbes, ele não está olhando as aparências. Nós aqui nesse mundo, eu estou olhando o Luiz, o corpo do Luiz, o corpo do Alan, o Geraldo aqui na tela. Mas isso é aparência, isso é só uma figuração. Então, Emmanuel fala, não te enganes. Ao olhar o outro, olhe com a alma, para que você possa identificar a outra alma. Muito bem, meus amigos, essas são as... Geraldo, eu queria fazer uma colocação, porque você provocou. Né? Sombra protetiva da carne. Olha que coisa linda. Sim. Isso aí nos mostra que o esquecimento é uma bênção e uma ferramenta fantástica para ver se tudo aquilo que nós aprendemos na erraticidade, nós estamos aplicando certo. Sim. Porque quando você está com o livro aberto, ali está a lição. Agora, quando você vai aplicar, é que vê se você realmente assimilou. Essa frase eu voltei para recatalogar. Encarnação, sombra protetiva da carne. E educador. E você tocou. É linda, linda. Essa frase é fantástica. Sim. Aí tem milhares de informação. O esquecimento é uma bênção na nossa vida. Graças a Deus. Imagina se nós soubéssemos o que nós afrontamos no passado, pelo amor de Deus. Então, é melhor ficar assim. Muito bem, meus amigos, feito o primeiro bloco, agora começamos o segundo bloco, e já estamos pensando aqui num próximo livro, mas mais um pouquinho eu faço uma sugestão a vocês aí, é um livro muito interessante, e nesse livro do Caibá, Parábolas e Ensinos de Jesus, hoje tem um capítulo que é o pão da terra e o pão do céu. Então, são dois tipos de pães. E eu faço a leitura de uma parte do Evangelho de João, e depois existe o comentário do Caibá, que o Luiz e o Alan farão os comentários. Então, João, capítulo 6, versículos 22 a 27. Abre aspas. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão uma barca e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós. Chegaram, porém, outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde comeram pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nas barcas e foram a Cafarnaum em procura de Jesus. E perguntaram ao mestre: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque sobre ele imprimiu o seu selo o Pai, que é Deus. Fecha aspas. Luiz, um texto também provocativo. O que você tem a dizer, Luiz? Esse texto, ele realmente ele faz um confronto, né? De duas coisas muito importantes, muito necessárias. Mas vamos estabelecer alguns parâmetros. O pão da carne. O pão da carne, ele sacia. Passou aí umas 7, 8 horas, você volta a ter fome. Eu passo 4 horas, céu, eu tô com fome. Já tá com fome. O pão do céu, ele sacia. E continua a saciar por um longo tempo. Aquilo ali, ele não desgasta. Ele continua te alimentando por um longo período. O pão da carne, se você excede, ele te esgota, ele te provoca o mal-estar. O pão do céu não tem limites. Quanto mais você recebe, mais você busca, mais você quer. Então, que nós pensemos sobre isso. O pão da carne é necessário para alimentar, para manter o físico. Agora, o pão do céu é para manter o espírito, toda a eternidade. Aquilo que você alimentou, né? E ainda tem uma outra vantagem, o pão do céu, você se alimenta e dá para multiplicá-lo passando para os outros, que não vai lhe fazer falta. Então você vê quanta vantagem que o pão do céu tem sobre o pão da carne. Mas precisamos pensar sobre isso. Infelizmente, às vezes a gente passa uma encarnação inteira só buscando o pão da carne. E a gente, às vezes, nem presta atenção no pão do céu. E o pão do céu, à medida que a gente experimenta, ele vai ficando cada vez mais gostoso, cada vez mais importante e cada vez nos chamando mais atenção, nos chamando mais para nos alimentarmos desse pão. Porque esse é o pão do Espírito. E esse permanecerá conosco para toda a eternidade. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, hein, Luiz? Alan? Rapaz, esse texto é um texto bem direto, né? Ele nem exige muita reflexão. É um alerta assim, pá! Presta atenção! É, trabalha pelo pão do Espírito, não pelo pão da carne. E, logicamente, como nós somos bem educados, a gente faz exatamente ao contrário, né? A gente, que eu digo, é o ser humano na Terra ainda hoje, né? É, por quê? Porque, como o Luiz falou, ele falou de 8 em 8 horas você quer comer, eu estou querendo comer ultimamente de 3 em 3, 2 em 2. Então, assim, não cessa, é algo assim que o corpo demanda, né? Se a gente tivesse fome de coisas espirituais, na mesma voracidade que a gente tem fome no corpo físico, talvez essa dor nos movimentasse para comer as coisas do espírito, né? E trabalhar pelas coisas espirituais. Eu tive essa semana lá em numa fábrica lá que eu represento, nós tivemos um congresso lá em Santa Catarina, e eu gostei muito, porque eu gosto muito dessa empresa. Todo o congresso foi trabalhado para mostrar, né, a empresa com alma. Né? Então, parece ser uma fala para comercialmente envolver, mas não era nesse sentido, não. Realmente não é, porque eu conheço todo mundo que está à frente da empresa, são meus amigos de mercado aí há 20, 25 anos que a gente convive. Realmente é uma empresa com alma. É uma empresa que ousa fazer diferente e vem funcionando muito bem. Se nós nos transformarmos em pessoas com alma, apesar de todos nós sermos, a gente não dá o valor devido à alma que somos nós, a esse espírito que é imortal. Quando a gente inverter o ponto de vista para viver a vida com alma, com o espírito verdadeiramente na vida, o resto vem em consequência dessa vida bem vivida. A gente não precisa se matar tanto, porque o mesmo Jesus fala assim, se Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, não vai cuidar da gente? Claro que vai. Só que a gente quer conforto, a gente quer luxo, a gente quer o a mais. Não, porque eu tenho direito mais do que os outros, porque eu penso diferente, porque eu vivo diferente, porque a minha atitude é diferente, então eu mereço mais. Como se o pagamento do plano espiritual para quem é esforçado fosse em dinheiro. E não é em dinheiro. e não é em coisas da matéria, que a gente realmente possa entender que nós temos um espírito imortal. Hoje nós vamos falar aí, né, agora em seguida, das reencarnações. As reencarnações, que quem nos traz esse ensinamento primeiro é o próprio Cristo, né? Começa lá de trás. As reencarnações é um dos assuntos principais da doutrina espírita. Por quê? Porque ele nos apresenta a situação de todos nós ser espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. Sendo espíritos imortais e tendo convicção disso, a minha vida tem que servir a esse espírito imortal. É o foco nele que é o mais importante. Jesus fala muitas frases lembrando disso. Talvez, além do amor, que é a lição maior do Cristo, a segunda lição é que nós somos espíritos imortais. Preste atenção. Dá atenção para aquela parte mais importante. Quando Jesus com os apóstolos vão dormir na casa de Maria e... Como que é o nome da irmã dela? Marta, isso. Elas eram irmãs de Lázaro. Ele já havia ressuscitado Lázaro do túmulo. E chega lá, Maria fica lá. Não, tem que fazer isso, tem que arrumar aquilo, tem que... A Marta. Fica fazendo um monte de coisa para servir os, imagine, 12 apóstolos, mas o Cristo está dormindo na sua casa, e ela fica lá, arruma colchão, arruma não sei onde vai dormir, comida, água, não sei o quê. E a Maria senta no pé de Jesus e fica escutando Jesus falar. E aí a Marta chega, Jesus, por favor, convoca a Maria aí para me ajudar, o trabalho está grande, né? E ele fala assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, eu vou dormir uma noite aqui. A gente dorme na rua. A gente dorme embaixo de árvore, no chão. Aqui nós estamos com luxo, já não precisa mais nada. E você está aí querendo nos dar mais luxo no corpo físico? Vem aqui beber desse tempo precioso de conviver com Jesus na sua casa. Vem aqui. Permita isso aí. A gente vê hoje muitas pessoas extremamente preocupadas com o exterior, com a arrumação da casa, com a roupa que veste, com o carro que dirige. Ah, não, porque como que vão falar de mim, o que vão ver de mim? Isso não quer dizer nada de ninguém. Um pouquinho de dinheiro disfarça gente muito hipócrita. Outra briga de Jesus, combater a hipocrisia. Seja você quem é você. Então, é uma parábola que me inspira a pensar ainda mais aquilo que eu já venho me esforçando em pensar. O meu tempo na Terra deve ser dedicado mais ao pão do céu do que ao pão da Terra. Que a gente consiga ter esse equilíbrio na vida encarnada. É interessante ouvir os comentários, tanto do Alan como do Luiz. E a gente pensa assim, como médico, eu tenho atendido ultimamente muitos pacientes desnutridos, subnutridos, por várias razões, pelas próprias patologias em si e também por comportamentos inadequados da alimentação. E a gente, como médico, se interessa e tem que se interessar em tentar tratar essas pessoas com ferro baixo, albumina baixa, vários elementos baixos. Por quê? Porque esses são os valores do corpo físico. Essas são as necessidades do corpo físico. Após o desencarne, uma das primeiras grandes novidades e surpresas que o espírito tem é que no mundo espiritual os valores mudam muito. Não os valores morais, mas os valores aqui. Aqui na Terra, como o Luiz disse, o Alan disse, se você não comer, você vai morrer, você vai passar mal, você vai desenvolver uma patologia. Então, você precisa comer para sustentar essa estrutura. Quando você morre, eu vejo isso nitidamente na obra de André Luiz, já li 3 ou 4 vezes, o interesse dessa manutenção da vida é outro interesse. não é mais o da estrutura física, e sim da estrutura mental, da casa mental. Então, esses valores mudam. Enquanto na Terra há necessidade do pão, e esse pão representa a alimentação, claro que necessita. Quando você está no céu, entre aspas, no mundo espiritual, essa necessidade é outra. Esse valor muda. E o André Luiz percebe, logo depois que ele desencarna, que num primeiro momento ele até se alimentava lá no outro lado da vida. E chega um momento, quando ele se percebe, já faz vários dias que ele não se alimenta. Então é interessante notar como esses valores mudam. E como nós, aqui, precisamos, claramente, comer fisicamente o arroz, feijão, porque beneficia o corpo, mas isso não é só, porque essa vida, esse corpo, ele tem uma data de validade. Ele vai ser bom até tal data, depois não dá mais. Ele vai naturalmente começar a se deteriorar. Não tem como, ele vai morrer, esse corpo. Embora agora seja saudável, aparência bonita, perfumado, cabelo penteado, um dia você vai morrer. Então, esse corpo tem uma data de validade, está lá marcado, ó, 14 de outubro de não sei quanto, lá cada um chegou nesse ponto, deixa o corpo aqui e vai para o outro lado. No outro lado, não tem essa data de validade, porque você passa a ter a vida espiritual. E só para finalizar isso, que eu acho que seria o fechamento desse comentário, eu já comentei com vocês, mas eu gosto de lembrar. Dizem aqueles que biografaram a vida do Chico Xavier, que bem no começo da sua mediunidade, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, ele ia muitas vezes a Belo Horizonte. E onde ele trabalhava, acho que ele não tinha, nem sempre ele tinha dinheiro para almoçar. Então, na hora do almoço, quando ele não tinha dinheiro, ele ia numa loja de disco, que era aquele de vinil ainda. Ele fez amizade com o dono da loja e ele pediu autorização se no horário do almoço ele podia ficar ouvindo música clássica. E ele fez isso dezenas e dezenas de vezes, até que o dono da loja falou: Chico, eu entendo, legal, bacana, mas por que você vem tanto ouvir música clássica? E a frase que ele deu: se nem sempre eu posso alimentar o corpo, que pelo menos eu alimente a alma. Então, acho que isso ficou, para mim, até hoje, eu fico reproduzindo esse pensamento. Muito bem. Luiz, alguma coisa, Alain? Geraldo, esse exemplo do Chico agora, para mim, foi tocante. Eu não conhecia essa passagem. E a gente assim, me sensibilizou imaginar aquele nosso querido irmão Chico, né? Ele não tinha coragem de pedir nada para ele, né? Porque eu garanto, se ele pedisse para almoçar com aquela família lá, alguém ia, nossa, almoça aqui comigo, né, Chico? Sim. E ele conseguia se abstrair da fome do corpo físico escutando música clássica. Né? Então, isso é muito forte, cara. Isso nos dá um puxão de orelha. Preste atenção, se liga naquilo que é mais importante, né? Foca naquilo que é mais importante, escolha a melhor parte, igual Maria fez, escolhe a melhor parte, foca nisso, né? Escolhe o que você está esperando para escolher a melhor parte, né? Muito legal esse exemplo, cara. Eu vou pensar nele o dia inteiro, viu? Isso é bom. Muito bom. Meus amigos, 10 horas e 14 minutos, agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é um bloco de perguntas e respostas com o intuito de trazer o melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. E ontem, quando eu li esse capítulo, Reencarnações, eu gosto sempre de focar na parte educativa, né? Ou seja, como aquele que está nos ouvindo gostaria de ter uma resposta, o que ajudaria aquele que está nos ouvindo. Então, essas perguntas é para mim também, para eu também, muitas vezes, tirar algumas dúvidas, e para vocês também. Por isso que é importante que vocês que nos ouvem perguntem, questionem, participem, né? Então, essas perguntas estão relacionadas à reencarnação. Todo o comentário de Kardec é reencarnação. E o curioso é que ele só faz dois tópicos, 33 e 34. Só que o tópico ele é tão denso, é tão cheio de ideias, eu fiz 10 perguntas, mas dá para fazer 20, 30. Então, eu selecionei algumas que eu julguei que sejam interessantes. E a primeira pergunta eu faço ao Luiz, sempre relacionada à reencarnação, Luiz. Os espíritos que hoje reencarnam na Terra, eles são mais esclarecidos que os espíritos no tempo da barbárie? E se isso é verdade, por que que é assim? Sem sombra de dúvida, né? Por mais que eu não absorva, cada dia, para mim, é uma experiência. O dia de amanhã, sem sombra de dúvida, eu estarei mais experiente que no dia de hoje. A mesma coisa acontece com os espíritos. Cada retorno, ele contempla o aprendizado passado e me oferece uma oportunidade para ter uma base maior para ampliar o aprendizado futuro. Então, realmente, a sucessão de eventos me propicia um esclarecimento cada vez maior. E isso acontece exatamente por causa da reencarnação. Nós temos a oportunidade de, em vidas sucessivas, ir acrescentando conhecimento, amor, virtudes à nossa essência espiritual. Ô, é Luiz, isso aí, Gilberto. Você gosta muito de usar o número que às vezes expressa bem. Por exemplo, vamos colocar de 1 a 100. Faz de conta que eu reencarnei lá na Idade Média e eu estava com nota 2. Aí eu adquiro experiência e evoluo para o 4. A próxima encarnação, eu vou partir de um outro começo, eu vou partir do 4. E assim, a cada encarnação, você parte de um ponto adiante, não é isso? Sim, a cada encarnação, você parte do ponto onde você parou, né? Então, como você falou dos números, o número 2 é maior do que o 1, o 3 é maior que o 2. Então, a sucessão de números representa a sucessão da evolução à medida que esse espírito tem oportunidade de reencarnar. O espírito não retrograda. Ele, no mínimo, estaciona. Mas ele não retrograda. Está sempre avançando. Então, a média dos espíritos que reencarnam hoje estão numa situação muito melhor moral e cientificamente do que 2000 anos atrás. Sem sombra de dúvida, principalmente, Geraldo, porque além da progressão dos espíritos, os mundos também progridem, né? A Terra não estacionou, ela começou no estágio primitivo, hoje ela se encontra em provas e expiações, e automaticamente aqueles espíritos que aqui aportam estão em condições melhores, quer dizer, já passaram da primitividade. Isso aí numa generalidade, né? Muito bom. Alan, com essas explicações do Luiz, eu pergunto a você, e eu acho que a resposta do Luiz vai acabar lhe ajudando também. Você olha a sociedade hoje, com os avanços que todos veem na televisão, nos jornais, nas rádios, os avanços científicos, os avanços nas pesquisas, o homem querendo chegar a Marte, quer dizer, já chegou, querendo colonizar Marte, mandando satélites para a distância para ver melhor a formação, né, do universo. Como explicar esse avanço da sociedade atual como os espíritos que já nascem prontos? Tem crianças que nascem, Alan, e elas estão extremamente avançadas em conhecimento e instrução, comparado com a realidade mental primitiva da Idade Média. Como você vê esse avanço da sociedade, Alan? Que avanço, hein, Geraldo? Se a gente comparar a atual sociedade com espíritos puros, nós somos mais primitivos ainda, né? A gente imagina espíritos prontos, não vem ninguém pronto, não. Toda criança reencarnante precisa de muito processo educativo, né? Fala, Geraldo. Não, aquele pronto assim, ele está um passinho à frente, né? É, mas não está pronto. E essa palavra, às vezes, pode dar uma interpretação equivocada do processo educativo, né? Não existe no nosso nível reencarnatório nenhum espírito pronto, não. Existe, por sinal, se um espírito hoje tem mais capacidade intelectual para resolver as coisas, falta capacidade moral ao resolver as coisas. Se algum espírito tem mais capacidade, às vezes, moral, falta, às vezes, intelectual para facilitar algumas coisas da vida. Nós precisamos desenvolver na encarnação a moral, a inteligência. Agora, é imprescindível no processo reencarnatório, é imprescindível alguém educando até os 7 anos de idade, que é praticamente a idade que completa a reencarnação. Então, no processo educativo, o pai, a mãe, ou quem está na figura de pai e mãe, não estou aqui falando de pai e mãe só genético, que é responsável por isso, não. Todos nós, ao deparar com crianças até os 7 anos de idade, deveríamos ter a convicção que somos professores dessas crianças, educadores dessas crianças em valores, em respeito, né? A atitude educativa é de todos nós. Por exemplo, o Centro Espírita, para falar de onde a gente convive mais, tem vários, quase todo o centro tem uma evangelização infantil. É difícil uma casa espírita que não tem. E eu vejo com grande tristeza que muitos pais que decidem frequentar o espiritismo não levam filho para a evangelização infantil e, às vezes, usando um argumento falho, que é assim, não, eu escolhi depois que eu fiquei mais velho, eu vou dar a mesma liberdade para o meu filho, ele que escolhe. Mas se você já escolheu e acha um melhor caminho, leva seu filho. Educa ele já em princípios que você demorou para escolher. Por que que você vai fazer ele dar tanta volta para depois achar ou não achar o espiritismo? Se você está tendo a alegria de receber um filho agora e ser espírita, ensina ele a ser espírita, ensina ele a ser cristão, ensina para ele o amor, leva ele para o melhor caminho. Então, agora, por sinal, Joana de Ângeles fala que vem nascendo espíritos muito evoluídos intelectualmente entre nós, com capacidades de conhecimento tecnológico e muito superiores ao que a gente nasceu. Eu fiz curso de datilografia. Talvez alguns aqui nem sabem que é uma máquina datilográfica. É isso que eu queria falar, Alan. Tem espíritos que já estão amadurecidos num determinado ponto. E às vezes vem contribuir mais, né? Entendeu? Tecnológica e em conhecimento tecnocientífico. Agora, sim, sim, nós precisamos colocar na cabecinha desse ser ainda mais inteligente amor, sabe? Amor é a grande força que movimenta o mundo. Às vezes a gente enche o filho de tudo que a gente não teve materialmente e esquece de dar o amor, que muitas vezes a gente não teve coisas materiais. Eu nasci de uma forma bem simples, mas nunca faltou meu pai brincando comigo toda noite quando ele chegava cansado lá. Nunca faltou minha mãe fazendo as comidas que ela fazia, inventando com as coisas que ela tinha. Nunca faltou isso em casa. Graças a Deus, eu recebi amor. E isso é uma alavanca impulsionadora de crescimento. Então, nós não recebemos espíritos prontos hoje. Nós precisamos educar para o amor. Se ele está melhor avançado tecnologicamente, com o amor, ele vai ser uma grande ferramenta de transformação do planeta. É isso aí. Entendi, né? Entendi, sim. Dando sequência, 10 horas e 24 minutos, eu observo muitas vezes que algumas pessoas se apoderam de algumas palavras e falam constantemente essas palavras sem refletirem muito no significado, no entendimento maior daquela palavra. E é isso que me moveu a fazer essa pergunta para o Luiz. Que o Allan Kardec ele aborda sobre instintos. Então eu pergunto, Luiz, na visão espírita, Luiz, o que é o instinto? E uma segunda pergunta. Os espíritos hoje reencarnados na Terra, eles têm instintos mais purificados? Ô Geraldo, o instinto é uma das coisas mais maravilhosas que existe, porque ele não falha. Então, ao longo das reencarnações, nós desenvolvemos o instinto de sobrevivência, por exemplo, um dos que mais nós estivemos em contato, né? E à medida que nós vamos avançando, nós temos que confirmar o instinto com a nossa capacidade de raciocínio. O instinto é puro. E, às vezes, a nossa razão ainda falha, ela nos remete em direção contrária. O instinto já é uma capacidade testada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e precisamos aprender a discernir, porque existem coisas que nascem das paixões, em função do prazer que nós sentimos, nós nos gostamos, né, de sentir aquilo. Então, você veja, eu vou abordar um aspecto, o aspecto sexual. O instinto sexual nos leva à reprodução, porque junto com o instinto sexual, Deus incutiu o prazer. Porque o prazer nos levava à prática do sexo. O prazer é uma coisa muito sutil. O prazer, por exemplo, de você comer uma feijoada pode levar ao dissabor de passar mal por causa da feijoada. Então, nós, hoje, com a capacidade de raciocinar, nós precisamos separar essa linha muito tênue entre o instinto e o prazer. Porque esse prazer, às vezes, você muda a finalidade. Então, no aspecto do sexo, por exemplo, usando como nosso parâmetro, você, na ânsia de esticar o prazer, você cria viciações. Puxa vida. Então, nós estamos substituindo, ampliando o instinto, que eu diria assim, eu inventaria até uma palavra, o instinto racional. É o instinto aprovado pelo raciocínio, sancionado pelo raciocínio. É o que o Kardec fez com relação aos espíritos que remeteram à codificação. Ele, além de ver que havia concordância dos espíritos, ele aprovava racionalmente aquilo que os espíritos colocavam. Então, o instinto ele precede a razão. Mas a razão complementa o instinto. E para isso nós precisamos ter o senso moral. Porque se nós não temos o senso moral, isso aí pode virar uma deturpação. E usando mais um exemplo da alimentação. A feijoada não é um prato negativo, ruim. Uma feijoada que não seja muito gorda é gostosa. Agora, nós comemos a feijoada, primeiro, já começamos errado. A gente usa um prato fundo porque tem um buraco embaixo. E aí, depois, a gente faz uma monte em cima. e come aquilo, e depois ainda quer repetir. E finalmente toma uma cerveja em cima. Aí vai deitar. Nossa. E aí às 3 horas acorda com dor de cabeça. E chega à terrível conclusão que aquela feijoada te fez mal. É? O que te fez mal foi exatamente a falta de equilíbrio em fazer aquilo dentro dos parâmetros que deve ser feito, que é o parâmetro da satisfação. É isso aí, Geraldo. Luiz, essa sua resposta, eu diria que foi muito esclarecedora, porque até a mim me trouxe assim, conhecimentos que eu não tinha, do uso da razão e do instinto, do progresso desses instintos, e que, no caso do instinto sexual, pode levar a viciações. Eu acho que isso daí foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu acho que foi realmente um grande ensinamento. E nesse caminho... Só um complemento. Nós estamos construindo o instinto de amar. Nossa Senhora, hein? Puxa vida. É para pensar, né? Muito bom, Luiz. Nessa sequência, Alan... Na visão espírita, o Luiz acabou de falar do instinto. O que difere o instinto da intuição? Os espíritos que atualmente estão encarnados na Terra têm mais intuições que os espíritos que reencarnaram na Idade Média? E se isso é verdade, como isso aconteceu? Você está sem sono. Desculpa. É uma pergunta complexa, mas muito inteligente e importante. As pessoas confundem muito isso. A gente poderia falar de uma forma assim, rápida, que o instinto é um ato impulsivo, todos nós temos, até os animais. A intuição está ligada ao entendimento de alguma coisa. Eu preciso aprender, é uma apreensão de algo que o meu desenvolvimento intelectual dá acesso. Então, quando a gente pensa no instinto falado no Livro dos Espíritos, ou mesmo na Gênesis, que é o caso que nós estamos comentando aqui, né? Nós temos que dar uma atenção assim, enorme, porque nós precisamos dominar nossos instintos, todos. Porque é pulsional. O que seria dominar os instintos, Alan? Eu educá-los. Então, por exemplo, eu tenho um apetite sexual, usando o exemplo do Luiz, mas eu não posso olhar para todas as mulheres do mundo. No meu caso, sou homem heterossexual. Ou a minha escolha não pode ser voltada para essa escolha. O meu instinto tem que ser dominado, porque ele vai ser educado num conjunto moral. Agora, a moral, só tem acesso à moral quem pensa. Porque a moral é de um grupo social. Então, se eu estou inserido num grupo social, eu preciso desenvolver a minha moral. Eu preciso pensar com aquele grupo social. Eu preciso, às vezes, até criticar uma moral que eu não concorde. Eu preciso agir em cima daquela... Porque moral é um conjunto de comportamentos aceitos por um grupo social. Se eu estou ali inserido, eu tenho que ser crítico a essa moral. Eu tenho que avançar no comportamento moral. Porque vai me sobrar ao instinto a minha ética. O que é a ética? É a prática que eu faço quando ninguém está olhando. Então, dentro da minha ética, dos valores que sobram para mim, da moral do grupo que eu fui inserido, eu tenho que ter a ética, a certeza, a escolha de não permitir que os meus impulsos sexuais, alimentares, todos que são ligados ao animal que somos nós, sejam dominados por nós. A gente não pode deixar que esses impulsos nos dominem. Infelizmente, a gente vê pessoas na rua, né, que o impulso, o instinto, parece que é o que os movimenta inteiramente. Né? Então, é um ser ainda muito primitivo, evolutivamente falando. Para se conquistar a evolução do uso da intuição, é necessário que eu desenvolva uma inteligência. É necessário que eu permita, eu preciso permitir que a minha parte intelectual seja desenvolvida para a intuição, que são muitas vezes vinda de espíritos, outras são vindas de uma conversa, outras vêm de uma coisa que você escuta de passagem, assistindo um filme. Agora, para essa intuição pegar estas coisas e usar na transformação do ser, é necessária inteligência. Por isso que a gente chama fé raciocinada. Não é uma fé, porque muita gente tem fé instintiva. Ele tem fé porque ele quer ter fé. Ele é impulsionado à fé. Agora, a fé desenvolvida racionalmente, ela precisa de intuição. E para chegar à intuição, precisa de estudo. E para estudar, precisa dedicação, precisa esforço. Então, é importante diferenciar essas duas palavrinhas, que muitas vezes são confundidas, né? O instinto é pulsional, não depende de moral, não depende de inteligência. Então, hoje, os espíritos de hoje, eles têm mais intuições? O que que é? Os espíritos que estão reencarnados hoje no mundo, eles têm mais intuições do que a sociedade de 2.000 anos atrás? Não é que tem mais intuições, é que as intuições são num outro nível. Porque assim, ó, não adianta, se eu sou um ser primitivo, eu não vou ter a intuição de um ser top de linha lá. Porque eu não consigo nem, a minha inteligência não capta além daquele minha capacidade de entendimento. Agora, se eu sou um ser mais evoluído, mais avançado intelectualmente, a minha intuição, ela tem mais recursos, ela capta mais. Então, talvez a capacidade de captação intuitiva é a mesma da Idade Média, só que a capacidade do que intuir é diferente, porque nós éramos espíritos mais limitados intelectualmente. Hoje nós somos mais avançados. Então, a gente consegue captar mais avançadamente do que aqueles, mas não necessariamente melhor, porque aí depende de escolha, depende de moral, depende de valores importantes para direcionar a intuição. Muito bom, Alan. Também achei um comentário muito interessante. Geraldo, só um parênteses. Eu elaborei a apostila de intuição e inspiração à luz da doutrina espírita. Então, são 30 trechos sobre intuição e sobre inspiração que estão lá no Vademecum Espírita. Então, você indo na coluna do Vademecum Espírita, apostilas, você encontra isso. Se o Alan tiver facilidade para colocar o link, pode fazer. Tá bom, repete então o nominho dela certinho para mim, Luiz. Intuição e inspiração. Tá, são duas apostilas. Vou procurar. Muito bem. Dando sequência, Luiz, muitos estudiosos concordam com, abre aspas, o espírito de sequência da natureza. Eu pergunto a você, a reencarnação, ela está inserida nesse espírito de sequência da evolução da humanidade? Segundo Lamarck, sim. Porque Lamarck defendeu uma tese de que a cada sequência, né, na evolução, o ser se torna mais perfeito. Ele não tinha os dados espíritas. E ele foi derrotado pelos cientistas da época, porque a ciência diz que os nossos genes materiais, eles não têm esse processo de evolução. Né? Que é uma tese complexa, não dá para falar aqui. Mas aí, com o advento do Espiritismo e a introdução do perispírito nessa jogada, A doutrina espírita mostrou que quem carrega esses caracteres são o perispírito, que introduz na evolução material. Então, realmente, a cada encarnação, o perispírito traz essas características desenvolvidas na encarnação passada. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, hoje nós vemos um avanço e muitos estudos dentro da ciência e da filosofia moderna, né? Eu acho que hoje tem-se um acesso a muitas informações, a muitos estudos sobre a filosofia. E a reencarnação, para nós, espíritas, é racional. Então, eu pergunto a você, Alan, a reencarnação ainda tem esse sentido racional, considerando os atuais avanços da ciência e da filosofia moderna? Será que eu entendi a pergunta? O que você quer dizer com esse sentido racional? Por exemplo, assim, quando foi dito, há 100 anos atrás, que a reencarnação era racional, não teve tanta contestação dos filósofos. Né? Alguns contestavam, mas houve quase que uma aceitação. Hoje, com tantos estudos, com tantos avanços, essa aceitação da racionalidade da reencarnação permanece no mesmo status? Cresceu, diminuiu? Como a filosofia atual vê a reencarnação, em todos os sentidos? Acho que de maneira pior. Viu? Pior? É, eu infelizmente, existe uma dificuldade muito grande em aceitar essa questão da reencarnação. Por quê? Porque eu preciso, né, de forma... Como que eu posso falar para você? Eu preciso abrir a minha caixa para receber um conceito novo com a questão da reencarnação. E, infelizmente, o que a gente percebe hoje na academia, de modo geral, é que quanto mais o ser avança no estudo, mais ele fecha a caixa. Ou seja, ele é um especialista cada vez mais e cada vez menos. Materialismo. Ele vai focando assim. Ah, eu sou um estudioso de carro. Não, eu sou um estudioso de motor. Não, eu sou um estudioso de carro, de motor, mas só da combustão. Não, eu sou especialista de carro, de motor, da combustão, mas da vela. Não, eu sou especialista de carro, do motor, de combustão, da vela, mas só da ponta de cima da vela. Então, a gente percebe que a academia especializa nesse sentido. Ele é cada vez mais especialista de cada vez menos. E existem poucos especialistas generalizados. Existem poucos especialistas que pensam fora da caixa. Existem, por exemplo, o cara que ele começa a trazer ideias de fora da caixa na academia hoje, ele é tido como um ser fora... Quinta coluna. Extravagante. Ele é assim mesmo. Larga ele aí. É o jeitão. Né? Então, infelizmente... É o que a gente acaba encontrando na academia hoje, infelizmente. Mas existem, né? Graças a Deus, existem pesquisadores que estão aí se esforçando em romper esse modelo cartesiano. Porque o que acontece? E é compreensível, eu aqui não estou fazendo não estou enfiando o dedo nas... Não, não é censura. É uma crítica, mas baseada em quê? A Igreja Católica bloqueou a ciência até o fim da Idade Média. Só começou a romper... Então, foi mais de 1000 anos que o que era científico era da Igreja Católica, que é o que ela aceitava, o que encaixava nos seus dogmas. O que questionava dogma, ela eliminava. Ela matava, ela fazia sumir. Com o final da Idade Média, o começo aí da Idade Moderna, nós tivemos alguns pesquisadores, alguns cientistas que começaram a romper esse modelo e, para se defender, adotaram o modelo cartesiano, que é o quê? É aquele modelo que só é científico aquilo que eu posso reproduzir em qualquer momento, em qualquer hora, com as mesmas condições de temperatura e pressão, lá, CNTP, ATMP. Vamos lá, então... Então eu consigo falar com o espírito, tá? Qual que é o processo? Não, eu tenho que sentar numa cadeira, fechar o olho, e em 2 minutos o espírito aparece. Se fosse assim, a ciência aceitava. Como não é assim, a ciência não aceita. Então, esse modelo cartesiano existe para se defender a ciência da religião, que no caso era católica, para ela não querer interferir com seus tentáculos no progresso científico. Vai haver um momento, existe um cara, chama Fridtjof Capra, ele é um físico inteligentíssimo, ele escreveu um livro que chama O Ponto de Mutação. No Ponto de Mutação, o único erro dele é que ele sugere um ano que isso vai acontecer. Mas eu acredito que um dia a ciência e a religiosidade vão andar de mãos dadas. Quando isso acontecer... É o ponto de mutação que eles chamam. Quando isso acontecer, aí ninguém segura nós, seres humanos. Aí nós vamos estar a nível assim aceleradíssimo para a gente avançar em muitos campos da vida. Mas é necessário que isso aconteça. Eu fiquei assim... entristecido com essa sua resposta aí. Não, verdade, fiquei triste. Saber que hoje tá mais difícil, tá mais... Sabe, a caixa mais fechada ainda, era para ser o contrário, né? Já que estamos num momento de evolução da mente, abrir a mente, né? Eu fiquei assim... Olha... Ô, Geraldo, no teu campo médico, se deu a mesma coisa. Sim. Vocês sim. Foram para a especificidade. Sim. E o geral esqueceu. Eu tenho... a medicina é um capítulo à parte. Não, Geraldo, é uma coisa natural. Quando você abaixa a cabeça, você não vê o céu. Olha, e eu vou fazer um elogio para você, Geraldo. Você tem uma especialização que nem todo médico tem. Você é clínico geral. E depois você tem a especialização de ser gastro também. Beleza. Cirurgião e gastro. Cirurgião e gastro. Então, a sua visão da medicina, ela geral, não se baseia só no cirurgião, ela não se baseia só no gastro, ela se baseia, Alan, num conjunto... Você está esquecendo uma coisa. Você está esquecendo uma coisa, Alan. Ele é espírita ainda. E tem essa ainda. É verdade. Mas, infelizmente, o especialista é cada vez mais de menos coisa. Eu sou super a favor, Geraldo, de voltar ao médico de família. O médico... É uma boa conversa, isso aí. Uma boa conversa. Que é aquele médico que acompanha a família inteira desde que o neném nasce. Ah, quebrou a perna, agora quebrou o joelho. Isso aqui. Aí quando chega com a dor lá, fala assim, é aquela perna que você quebrou, né? Ah, onde tá doendo? Ah, tá. Ó, então agora nós vamos ter que mandar você para o ortopedista. Aí vai para o especialista. Mas acompanhado com esse médico de família. O Geraldo, essas profissões, como a vida real, você tem, por exemplo, pessoas que passam a vida debruçada no microscópio. Sim. E outras que estão no telescópio. Então, sim, precisa ter as duas coisas. Aquele que é na especificidade e o outro no geral. Não pode ser tudo do mesmo lado. Sim. Tem equilíbrio. Você vê que a ciência hoje está fazendo o que a religião fez lá atrás. Foi para o outro extremo, é o pêndulo. Se não está aqui na direita, vai lá para o extremo da esquerda. Muito bem. Hoje nós convivemos na sociedade, se não de maneira ostensiva, mas de maneira discreta, a gente percebe que existe um comportamento da humanidade, e de todos nós também. A gente age aqui na Terra como se tivesse uma vida só. como se nós reencarnássemos uma única vez. Porque a julgar pelas atitudes, a julgar pelo que você faz, pelo que você fala, a sensação que dá é que o indivíduo acha que é só aquela vida. Se as pessoas não falam, isso está extravasado em suas atitudes. Então, existe no inconsciente coletivo que a pessoa reencarna uma vez só. Feita essa colocação, eu faço a pergunta ao Luiz. Quando aqui na Terra, Luiz, os espíritos que aqui chegam encarnam uma única vez ou reencarnam muitas vezes? E por que que isso acontece? Parece uma pergunta simples, mas diante do comportamento humano, eu achei que não era simples. O que que você acha disso, Luiz? Ô, Geraldo, nós sabemos, e isso acontece inclusive numa escola pública, se você tem 30 alunos numa escola, o professor consegue passar a matéria de uma forma. Se você mete 60 alunos, é de outra forma. Nós sabemos que as portas do céu da reencarnação foram abertas. Então, nós estamos tendo aí a última chance de uma misturança aí de espíritos de todas as categorias. O Alan falou há pouco uma coisa muito importante com relação à ética, com relação à moral. E a moral, ela é o comportamento de um grupo social. Às vezes, nós, e principalmente nós espíritas, para sermos politicamente corretos, nós estamos silenciando para muita coisa que esse grupo da vida única está tentando implantar na sociedade, que se isso durar mais algum tempo, pode virar a moral do nosso grupo social. Então, nós que temos consciência disso, temos que, com veemência, fazer ser conhecido o contraponto de todas essas ideias que está tentando se implantar. As coisas negativas, elas são muito truculentas, mais agressivas. O silêncio dos bons é preocupante. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que dar a cara para bater e temos que disseminar o contraponto dessas ideias que andam por aí. A reencarnação é um fato. Agora, detecta quem quiser refletir sobre ela. Qualquer pessoa minimamente evoluída que leia alguma coisa sobre reencarnação, ela vai levar muito pouco tempo para mudar a sua convicção. Lembrando que o próprio Kardec, no início, quando os espíritos falaram sobre reencarnação para ele, ele não aceitou. Mas quando ele foi levado a refletir sobre o assunto, em 2, 3 meses ele mudou de opinião. Então, esse é um conceito que ele tem que ser disseminado e as pessoas têm que ter, no mínimo, uma vontade de examinar. E a nossa geração que está aí implantando uma série de costumes bárbaros, eu diria, ela não está a fim de examinar. Ela está a fim de implantar a forma como ela pensa. E nós precisamos ser mais agressivos. Nós não podemos ficar caladinhos como nós estamos. Sim. E nós estamos muito calados. Sim. Por demais calados. Eu tive a ocasião de fazer uma palestra que é um contraponto de alguma coisa que se implantou. E ao final da palestra, vieram mais ou menos umas 20 senhoras conversar comigo, dizendo assim: o Senhor tirou um peso da minha cabeça. É, porque de tanto elas estarem ouvindo coisas erradas, elas já estavam pensando que o errado é o certo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos sendo muito omissos e isso não é bom. Porque a hora que isso se implantar como moral, aí então não, ninguém mais segura. É isso aí, Geraldo. Que fique como advertência as palavras do Luiz. E o Alan, eu vou fazer a última pergunta e vou deixar essas duas para a próxima, porque as outras duas são muito interessantes, mas a gente deixa para a próxima. Alan, considerando os vários níveis de evolução espiritual, como você classifica os habitantes do planeta Terra? Em que grupo, em que ponto nós estamos? Olha, eu vou falar da minha visão. Não é a visão espírita, não, tá? É a minha opinião particular. Eu acredito que nós estamos no momento evolutivo mais difícil do espírito. Por quê? Porque até um pouco de tempo atrás, nós tínhamos a ignorância. Errávamos por ignorância. Agora, a maior parte dos encarnados não tem a ignorância. Erra por convicção ou por vontade própria em manter acesos os seus instintos. Hoje, nós conseguimos, na maior parte das pessoas que têm uma condição intelectual mínima, discernir moralmente o certo do errado. Mas por que ainda fazemos o errado quando eticamente sozinhos? Então, acredito eu, no meu ponto de vista, que o momento evolutivo do espírito agora é o mais complicado. Quando a gente parar de querer se dar bem financeira, instintivamente, e querer fazer o que é mais importante para o grupo, e praticar o amor, e ser ferramenta de Deus de implantação de amor na Terra, quando a gente decidir, quando a gente tiver essa convicção, a evolução vai dar saltos. Apesar do Luiz falar que ela não dá, não dá até hoje mesmo. Mas, quando a gente tiver livre dessas argolas que prendem nossos pés, que é o instinto, ainda que nós temos que nos afastar desse instinto animal, e ainda temos uma outra argola, que são os preconceitos e o egoísmo e o orgulho, o egoísmo de querer tudo para mim e depois para os outros. O orgulho de falar, eu estou melhor do que os outros, eu mereço mais do que os outros. Quando a gente se afastar desse comportamento, o espírito vai voar para o nível do espírito puro. Mas agora nós estamos num momento realmente difícil para a espiritualidade. Difícil. Nós já sabemos discernir o bem do mal. Por que não discernimos? Ou se discernimos, por que ainda fazemos o mal? Então, para mim, esse é o nosso nível evolutivo hoje, Geraldo. Não, muito interessante, Alan, essa sua reflexão aí, que sirva para todos nós, né? E o Espiritismo é uma doutrina que permite esses avanços, né, essas reflexões, né? E vocês veem, queridos ouvintes, o Espiritismo é isso. São opiniões, são conversas, sempre baseadas em Kardec, e como o Luiz sempre destaca, é no diálogo, é na conversa, é nesse encontro que a gente cresce. Então, esse programa serve para nós três, muito, muito para nós três, e serve para todos que nos ouvem. E a gente formar essa corrente da reflexão, que eu acho que é uma... Talvez, se um dia dissessem que o programa Visão Espírita é uma corrente de reflexão, seria um batismo muito interessante para todos nós, né? Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Primeiro, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter estado aqui. E que ele me conceda ainda bastantes possibilidades de continuar voltando aqui. E essa semana eu tenho uma live na Seara Espírita Renascer, na quarta-feira. quarta-feira, às 20 horas. E convido a todos que possam nos acompanhar. Bom fim de semana a todos. Que Deus nos ampare a todos. Luiz, obrigado pelas suas inspirações durante o programa. Alan. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, de muita reflexão. É, por exemplo, eu deixo aqui no computador aberto a mensagem do Fonte Viva, a mensagem do Caibar, e eu vou ainda pensar hoje nelas, eu vou pensar amanhã nelas outra vez um pouquinho. Isso é estudar Espiritismo. Então, não fiquem com os nossos comentários, não acreditem em tudo que a gente fala, a gente é meio perturbado também, né? Então, pega esses textos, vai ler, vai chegar nas suas conclusões, absorve. O bom processo do ensinamento era o seguinte, era a gente ler antes do programa, acompanhar os comentários durante o programa e ler depois do programa para absorver bastante do conhecimento. Então, que a gente possa se esforçar continuamente nesse aprendizado tão iluminado que é o Espiritismo. Alan, também muito obrigado pelas suas inspirações. Você tem umas sacadas diferentes e muito obrigado. E dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.